moratória. Agora é o CEASA. Eu tenho que tomar a carta e atualizada, mas já acredito a CEASA. A CEASA é a rotatória. 3 autoridade da linha, mandei esse som já. Negativo, autoridade da linha, e mantenha esse som já. Canal 6213, decola ao 36, chama o controle 120, 8. 1208, canal 6213, boa tarde. Boa tarde, Xana 6213, decolando o destino da Selva 1. Xana 6213, contato radar decolar e estou mantendo o 380 via Selva 1. Xana 6213, via Selva 1, solicita por gentileza, brasileira. Obrigado, Alisson. Boa, Xana 6213. Tá, presente, boa linda, muito obrigado, Xana 6213. Autorizado decolagem, soma 0, vento 1, 3, 0 graus, 109. Para 2, 3, 0, 2, 3, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0. Para o nível 180 na Coral 1 Bravo. Ajuda.